senhoras e senhores. Eu quero mais, eu quero um mundo feliz. Hoje eu vejo tudo pela MTV. Eu quero mais, eu vejo a lua ali. E vou buscar, eu trago ela aqui. E digo mais, você vai sorrir. Eu soube, você já falou de mim. Eu quero a paz e não vou desistir. Tudo que eu quero eu consigo sim. Eu vivo, com a vida aprendi. E nunca vou cair, por isso eu tô aqui. A minha fé em Deus me fez persistir. Lutar contra todos, por isso eu venci. Que São Jorge sempre me ilumine. E nunca deixe eu ir para o crime. E me dê a sua bênção para brilhar. Eu sei que não vai demorar. Porque a vida vem, vai. E eu tô procurando a paz pra sobreviver assim. Pra lutar e vencer no fim. Todo mundo tem que se unir. Deixar de lado a guerra e sorrir. Porque esse é o meu compromisso. O meu rap é só isso. Todo mundo tá na mesma trilha. Nem tudo que é ouro brilha. E a vida não é fácil para viver. Tem que lutar pra sobreviver. Nem pra mim, nem pra você. Não me pergunte por quê. Vou viver, vou vencer. Todo mundo tá na mesma trilha. Nem tudo que é ouro brilha. E a vida não é fácil para viver. Tem que lutar pra sobreviver. Nem pra mim, nem pra você. Não me pergunte por quê. Vou viver, vou vencer. Nem pra mim, pra você, o que eu quero é viver. Hoje é tudo seu, é tudo com você. Hey, eu quero sim, vem, olha o Big Bang. No swing malandro, tipo Jorge Ben. Se quer ouvir, não, pode vir que tem. Porque agora nós que tá, não tem pra ninguém. Então vai, deixa acontecer. Um dia a mais, pra você vencer. O erro te faz, você aprender. Existir não dá mais, então é com você. Juntei os pedaços, agora tô aqui. Como disse o Brau, pra arena eu desci. Hey, o microfone, o traje de guerra. Eu canto hino, honrando a terra, de onde eu vim, chamado de gueto. A melodia que toca é de preço. Sem querer, sei mais que você. Não importa a cor, o que vale é o proceder. De malandro, de responsa. Sujeito homem que segura a bronca. Independente de tudo e pra quem que vai. O que eu quero é plantar semente da paz. Porque esse é o meu compromisso. O meu rap é só isso. Todo mundo tá na mesma trilha. Nem tudo que é ouro brilha. E a vida não é fácil para viver. Tem que lutar pra sobreviver. Nem pra mim, nem pra você. Não me pergunte por quê. Vou viver, vou vencer. Todo mundo tá na mesma trilha. Nem tudo que é ouro brilha. E a vida não é fácil para viver. Tem que lutar pra sobreviver. Nem pra mim, nem pra você. Não me pergunte por quê. Vou viver, vou vencer. Tá mudando a cara, tá fazendo show. Deixa as máscaras cair ao chão. Tá mudando a cara e não parou. Tá fazendo parte do jogo. Mudando a cara pra ganhar a vida. A diferença faz a onda viva. Mudando a cara, entre no clima. O nosso show não pode parar.